mil, grau mil. Fogo, eu taco fogo, minha cidade é fogo. Se Panguá perde o jogo, solta o monstro do calabouço, combustão. Nasce o sol e queima a pele, destruição, ozônio, camada via satélite na sua quebrada. Fogo, bang, bang, fogo, pólvora. Porque pólvora é fogo, cai ancião, jovem novo. Se não matar, deixa louco, não queima ideia à toa. Porque palavra é bisturi, com a lâmina boa. Isqueiro taca fogo e pode ser assassinado. Fósforo é tipo de madeira, nevoeiro, bique um trago. Fumaça, labareda, máxima temperatura. O fogo arde vermelho, causando a queimadura. Então faia na pilantragem, inveja do canalha. Fogo, na fome, na farda, no olho gordo. Faia, política, química, covardia. Fogo no Duque 13, internet, pedofilia. Faia, na tortura do cérebro exilado. Fogo, no karma pagão, religioso. Faia, na grades, na tranca e no muralha. Fogo no pesadelo, em qualquer tipo de falha. Certo, bico sujo, tá sujo, se iludiu. Com certeza, caldeirão sem fundo, mais de si, beleza. Algum pôs fogo na madeira, foi de bobeira. Nem sempre é São João, mas quase sempre tem fogueira. Decente, pável, construção. Porteiro, foguete, rojão. Vai explosão, sem artifício ou festim. Se tô na guerra é assim, fuga do vacilo. Incinerou o fogo, come. Tipo mulher e homem num atrito carnal. Ativando a sirene, cadê Irene? Foi buscar o querosene pra acender o fogareiro. Certo, nego, aham, nega não nega. Pois cada um merece a chama que carrega. Uma são faísca, outras fogo na caixa d'água. Eu vou falar, nem bombeiro pode apagar. O Saara esquenta, pois é faia no meio da cara daquele cara. Fogo, um toco pela vitória no jogo. Faia, um foco que moco no coração. Fogo, nascendo, trazendo a inspiração. Faia, meditação, a bênção, celebração. Fogo nos punhos carregados de emoção. Faia, pra esquentar, ha ha ha ha. Fumaça no ar, fogo mais fogo pra confirmar. Aquecedor de viela e beco na lua cheia. A raça encosta na praça fazer fogueira. Um bom vinho, um drink, um brinde, damas e caia. Come on baby, light my fire. Começa em cultura, 2100. Natural por natureza, doidão. É o Cambuci, aclimação. A região central, vai!